Salvai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, e daqui a 2 meses fará 19 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão desses conhecimentos, rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Como sempre trazemos no começo, uma pergunta e uma resposta de Emmanuel, de modo que nos ajude a entender melhor pensamento do Kardec, o espírito do Kardec, aquilo que ele construiu ao longo de toda a sua passagem pela Terra. E essas palavras são de Emmanuel, do livro O Consolador, na questão 246, que pergunta-se ao espírito Emmanuel: Emmanuel, qual a diferença entre provação e expiação? E Emmanuel, utilizando a mediunidade psicográfica de Chico Xavier, responde: a provação é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Muito bem, meus amigos, hoje, dia 21 de janeiro, uma manhã chuvosa em Santa Bárbara do Oeste. Choveu muito ontem, quase que um temporal em Santa Bárbara. Eu até havia saído, vi uma árvore caindo ali, realmente impressiona a quantidade de chuva dessa manhã, mas hoje parou de chover. Mas está aquele ar úmido, aquele ar muito agradável para começarmos os nossos trabalhos no dia de hoje. Sempre temos na tecla de som o nosso competente Vinícius Júnior Pires. E quaisquer dúvidas e sugestões, liguem para a Rádio Brasil 3463-5068, 3463-5255. A Rose estará lá. Ligue, pergunte, deixe o seu questionamento, a sua dúvida, que faremos o possível para ajudá-lo em algumas de nossas participações. E como exercício de reflexão, eu tenho extraído, eu acho que eu já peguei quase que todo esse livro aqui do livro Emmanuel, mais um texto para a nossa reflexão. Eu sempre procuro dizer isso para enquadrar o livro na época em que ele foi escrito. Essa obra, Emmanuel, foi uma obra psicografada por Chico Xavier no ano de 1938. O Chico estava começando a deslanchar na sua mediunidade e ele faz essa obra. E hoje nós estamos aqui no capítulo 7, em que o Emmanuel aborda um tema interessante, em que ele fala sobre a necessidade do sacrifício. E os textos do Emmanuel, de todos os tempos, mas nessa época particularmente, são textos que você precisa ler mais de uma vez. Você lê, relê, presta atenção, extrai, pinça uma ideia, pinça uma frase, devagarinho você vai entendendo a mensagem dele. E o Emmanuel faz esse texto, até não é muito grande, é fácil de ler. E eu peço a você que está nos ouvindo, preste bem atenção no texto. Necessidade do sacrifício. Escreve Emmanuel: fora da carne, compreende-se a excelência da abnegação e do sacrifício em prol de outrem. A maioria das nossas obras pessoais são como bolhas de água sabonada que se dispersam nos ares, porque, visando ao bem-estar e ao repouso do eu, entre aspas, tem como base o egoísmo que atrofia a nossa evolução. Toda a felicidade do espírito provém da felicidade que deu aos outros. Todos os seus bens são oriundos do bem que espalhou desinteressadamente. Compreendendo essas verdades, muitas vezes, após as transformações da morte, não as assimilamos tardiamente, porque de posse das realidades próximas do absoluto, concatenamos as nossas possibilidades, laborando ativamente na obra excelsa do bem comum e do progresso geral, encontrando assim forças novas que nos habilitam a merecido êxito em novas existências de abnegação que nos levarão às esferas felizes do universo. Venturosos são os raros espíritos que sentem a excelsitude dessas virtudes na vida corporal. Sacrificando-se em benefício dos semelhantes, experimentam, mesmo sob a cruz das dores, a suave emoção das venturas celestes que os aguardam nos planos aperfeiçoados do infinito. Emmanuel, aqui, o meu humilde comentário, ele dá um destaque ao sacrifício em prol de outrem. Que esse sacrifício, o bem que você espalha ao redor dos seus próprios passos, será a essência da sua felicidade nesta vida e noutra vida. Porque aí estaremos próximo, como ele diz aqui, do absoluto. Quando desencarnamos, perdemos as últimas ilusões que a matéria nos prodigaliza. E aí começamos a entender as nuances da evolução, as nuances do que realmente é o bem, do que realmente é a caridade. E aí, ao fazermos uma alta avaliação, a gente acaba percebendo quase sempre que muito daquilo que chamamos de caridade, de bem-estar ao próximo, estava ancorado no sentimento de satisfação própria, da exaltação da própria personalidade. E ele define esse comportamento como se fosse aquelas bolhas de sabão, que são bonitas, mas se desfazem. Tão logo você desencarna, você começa a ver que tudo aquilo foi uma ilusão que passou. Que aquele bem que você pensou que espalhou são algumas atitudes pequenas, começando a sua real transformação. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que nós estamos aqui. Eu havia há pouco comentando com Geraldo, né, o prazer que nós temos de participar desse programa. Eu, Geraldo, Alan, nós somos pessoas privilegiadas. É, às vezes as pessoas até agradecem por estarmos aqui. Eu diria, é um privilégio nosso podermos participar desse programa. Que eu acho que, inclusive, se nós nos dispuséssemos a sair desse programa, apareceriam aí uns 20 que gostariam de estar aqui. Porque realmente participar do programa e fazer o programa Visão Espírita é um prazer imenso. É por isso que ele é tão bom assim, né? Porque Deus ama quem dá com alegria. E quando nós temos três pessoas dentro desse estúdio com vontade de fazer o programa, os espíritos encontram todos os elementos necessários para intuir e inspirar. E é por isso que esse programa já está com quase 19 anos, né? E estão preparando uma comemoração aí para o... estão pensando numa comemoração aí. Quem sabe a gente até, nesse dia, a gente convida as pessoas que quiserem vir aqui, né? E possam aí, quem sabe nós possamos fazer uma festa aqui dentro desse estúdio. Sim, sem dúvida. Porque realmente é motivo de comemoração. 19 anos de um mesmo programa. E nesse momento nós endereçamos ao nosso amigo Edson Evangelista, que foi o idealizador desse programa, todas as bênçãos do céu. Que ele possa receber todas as bênçãos dos céus e poder enfrentar os seus problemas do dia a dia, né? Que ele tenha força, tenha capacidade de superar os seus programas e que as bênçãos desse programa possam jorrar sobre ele. Muito bem, hoje o Alan... Sobre só esse comentário, eu diria o seguinte, fazer o bem aos outros é um sacrifício para aqueles espíritos menores. Então, para eles, realmente, a coisa começa com um sacrifício. E aí, daqui a pouco, eles começam a ver vantagem no sentido de se exaltar, mas é o caminho. É o caminho, né? É o caminho, porque quando o espírito chega no estágio evolutivo tal, ele realmente sente prazer. Prazer em ajudar. Exatamente. Né? Verdade. É um prazer porque realmente é prazeroso. O entendimento muda. Exatamente. Ao longo da evolução, isso, né? Exatamente. E isso me lembra uma figura que mora em Piracicaba, vive em Piracicaba há muitos anos. E eu ofereci a minha casa em Santa Catarina para ela passar uns dias lá. E ela não se ausentava de Piracicaba porque era comum as pessoas procurarem ela e o marido todos os dias lá para se aconselhar, para se desabafar. Então ela não ia para a praia para gozar de um período de férias, porque ela sabia que ia fazer falta àqueles que necessitavam. Então ela ficava porque lhe dava prazer ficar em Piracicaba. Entendeu? Quer dizer, então são almas que já chegaram no estágio de compreensão para entender que a felicidade é aquilo que abrange o maior número de pessoas possíveis. A felicidade que abrange um só, ela não é felicidade. Está restrita. Está restrita, né? Agora, por isso que a gente insiste tanto para as pessoas se elevarem, que nós também queremos dividir essa felicidade de fazer o bem. Sem dúvida. E aí a gente não pode fazer muita coisa. As pessoas que têm que crescer. Que Jesus nos abençoe na manhã de hoje. Muito bem, sempre dizendo, o Alan teve um compromisso de última hora, infelizmente não pôde participar, e a gente sente a sua ausência, mas eu e o Luiz aqui vamos dar sequência a esse trabalho. Aliás, é uma coisa que eu acho que a gente tinha que comentar aqui, né? O Alan está recebendo um irmão que vem do Mato Grosso... Aparecida de Goiás. Então, você veja, ele gosta, né? Ele participa. Então, no movimento espírita, a gente tem que ter esse discernimento. Nós fazemos parte, nós gostamos do que fazemos. Agora, quando aquele nosso ente querido está chegando para nos visitar, gente, desliga, né? Porque senão aí a coisa já começa a virar um fanatismo. Valorizar a família. Isso, isso. E então o Alan chegou para mim e disse assim, não tem problema se eu não for? Eu digo, não só não tem problema, mas você me ajuda, porque aí eu fico lá em Campinas, que eu vou em Campinas na sexta-feira, já fico até domingo. É verdade, com a sua filha lá, né? Mas só lembrando disso que nós lemos, eu achei interessante, porque no nosso dia a dia é muito comum a gente usar a palavra provação e a palavra expiação. E o Emmanuel, de maneira objetiva, ele traça. A provação é a luta que ensina e a expiação é a pena imposta. Quer dizer, em 3, 4 palavras está definido o que é a provação e o que é a expiação. No livro do Emmanuel, nós já falamos alguma coisa e fica bem explicado, acredito. E é muito interessante porque ele define muito claramente, né? A luta que ensina e a pena que é imposta. Né? Porque realmente, a provação, você pode inclusive não cumprir. Você tem a provação que é justamente para te testar. É a luta que ensina. E uma luta você pode ganhar ou perder. Então, quando você ganha, quer dizer, você passa nessa aprovação, você fortalece o seu aprendizado. Sim. Agora, você pode também não passar. E aí não quer dizer que enfraquece. Não passou? Quer dizer que você vai ter outras chances, vai ter outras provas. Sem dúvida. Muito bem, meus amigos, sempre lembrando que um dos chamados aqui do programa Visão Espírita é a divulgação que a gente faz a todos vocês que nos ouvem, que participam de grupos espíritas em todo o Brasil, todos aqueles que nos ouvem, que vocês possam desenvolver, falar com o presidente do seu centro espírita, para fazerem grupos de estudo, de pesquisa, de abordagem, de aconselhamento, e criar grupos que comecem a pesquisar e estudar a obra de Kardec. A gente percebe que alguma coisa se perde e começa a se dar muita atenção ao que é secundário. O primário é saber Kardec, estudar Kardec, viver Kardec. Então que esses grupos estudem Allan Kardec. Depois dessa base feita, bem feita, a gente começa a caminhar para outros caminhos. É assim que entendemos a doutrina espírita disseminada nos centros espíritas. E aliás, as pessoas, alguns podem assim achar, né, que você é fanático, né? Esse negócio Não, vamos explicar a questão da construção, né? Lá no sul se constrói muita casa de madeira. E tem uma cultura, né, que o ideal é você colocar a base de pedra. Né? Quer dizer, pegar aquelas pedras que não é que nem esse paralelepípedo de rua, mas aquelas pedras maiores de 30, 40 centímetros por 40, né? Então, quando você coloca aquelas pedras na base, não tem o que derrube essa casa. É. Entende? Então, o que se coloca é exatamente isso. Não se trata de você endeusar Kardec, não. De você dizer assim, não, depois que Kardec me falou, eu não aceito mais nada. Não é nada disso. Você vai estabelecer a base. Sobre aquela base, você vai construir a sua casa. Né? Por quê? Porque se você não tem base, você enfia a casa em cima da areia. E se você enfiar a casa em cima da areia, apodrece toda aquela madeira. Uma onda. Exatamente. Exatamente. Então, Kardec disse tudo? Não disse tudo. Sim. A doutrina espírita e próprio Kardec nos ensina, ela é complementar. As coisas vão sendo acrescentadas gradativamente. Vão acontecendo. Exatamente. Quer dizer, você vai botar em cima dessa base outras coisas. Exatamente. Perfeito. A colocação do Luiz foi muito clara nesse sentido aí. Muito bem, meus amigos. Vamos pedir ao Vinícius que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Bem, com essa linda prece da Terezinha Oliveira, a oitava música desse disco, nós estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz. E a gente vai pegando os capítulos de maneira aleatória, de alguma forma ligados ao tema que vamos estudar. E hoje pegamos o capítulo 48, Cooperemos Fielmente. E Emmanuel seleciona uma frase de Paulo na epístola, na primeira epístola que ele fez aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, em que ele diz o seguinte: o Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. Almas cerradas sobre si mesmas declarar-se-ão incapazes de serviços nobres, afirmar-se-ão empobrecidas ou incompetentes. há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas, e qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Cultivemos o bem, eliminando o mal. Façamos luz onde a treva domine. Conduzamos harmonia às zonas em discórdia. Ajudemos a ignorância com o esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda a construção do caminho evolutivo. Até agora, temos sido pesados à economia da vida. Filhos perdulários ante o orçamento divino, temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. O Kardec, ele tinha umas colocações, e umas colocações, inclusive, às vezes chegavam a ser chocantes. Vamos imaginar que nós queiramos mesmo, de fato, eliminar o problema carcerário no Brasil. Se você pegar o número de presidiários no Brasil, você vai ver que caberia cada presidiário desse no seio de uma família brasileira. Esvaziaríamos as prisões, eliminaríamos as prisões, e cada presidiário iria ser inserido numa família. A família é o lugar ideal para a educação. Sem sombra de dúvida, essa família ia ter um problemão. Ela ia sair completamente da sua zona de conforto. Mas ela iria ter a responsabilidade de educar um ser humano. É uma tarefa difícil, uma tarefa desgastante, mas sem sombra de dúvida, eu diria que depois de 10 anos, a nossa situação na área estaria com um quadro completamente diferente. Então, essa colocação dessa lição é uma colocação muito comum, é muito mais comum do que a gente imagina. As pessoas, elas, por contemplarem a questão do evangelho, dos pregadores, de uma distância, elas ficam imaginando assim: eu sou um pecador e aquele cara é um santo. Então elas se colocam numa distância de que seriam incapazes de fazer qualquer coisa no sentido de ajudar no cômputo geral. Então a doutrina espírita tem um dos maiores méritos que ela tem, é exatamente isso: dizer para toda criatura que, por mais desnivelada que ela acha que seja, ela tem condições de contribuir, e muito, no trabalho do Senhor. Se todo ser humano apagasse de si esse sentimento de culpa, de pecado que a Igreja incutiu nele durante todos esses séculos, nós conseguiríamos mudar a face do mundo em décadas. Infelizmente, as pessoas estão carregadas, estão tomadas por esse sentimento de culpa e de pecado. E elas se acham completamente distantes da possibilidade de fazer o bem, de amar a Deus, de ensinar o próximo. E isso aí eu diria que é talvez o maior abismo que exista para o progresso das criaturas. A gente não faz ideia de quanta gente se julga não merecedora, pecadora, incapaz de auxiliar na obra do Senhor. Essa colocação sua, Luiz, eu achei muito interessante. Você acha que prevalece na maioria da sociedade esse sentimento de culpa, e isso fica como se fosse um peso que a pessoa tem carregando a vida inteira? Isso, eu vou ser mais chocante ainda. Um sujeito, ele tem que escolher entre ficar na igreja ou no bar. E aí ele diz assim: eu não tenho merecimento de entrar na igreja. E ele continua no bar. Porque no bar ele não encontra nenhuma censura para ficar. É o ambiente dele. É um lugar onde ele ficaria sem sacrifício, porque ele é um pecador, ele é sujo. E ele não se sente merecedor. E aí cria os obstáculos. Quando ele vai na igreja, ele se sente impuro, porque frequenta o bar. A doutrina, ela é tão clara. E se existe uma frase que nós escutamos no Espiritismo, é assim: a natureza não dá saltos. O cara não vai sair do bar e ir para a igreja e depois nunca mais entrar no bar. Esse processo é lento. O cara vai 30 vezes no bar e nunca vai na igreja. Aí ele vai um dia na igreja. Aí ele depois vai 2 dias na igreja e continua frequentando o bar. Quando ele está em 5 dias na igreja, ele já está em 25 dias no bar. Esse é um processo gradual. Até que o cara amadurece e ele chega no bar e ele diz assim: o que que eu estou fazendo aqui? Livre-arbítrio, conhecimento de causa. Agora, quando nós separamos, e aí talvez a maior falha das igrejas é aquela coisa de dizer: eu estou no mundo, se separar do mundo. Aliás, já lemos várias lições aqui nesse sentido. Nós estamos no mundo, Deus nos colocou no mundo. E não é para que nos afastarmos do mundo, pelo contrário. É permanecermos no mundo e modificando o mundo com o nosso exemplo. E nós não vamos conseguir exemplificar 100% correto da primeira vez. Sim, sem dúvida. Vou continuar nesse exemplo do bar. O cara começa a ir na igreja, o pessoal do bar já começa a dizer assim: o que está acontecendo com você que você está meio diferente? Aí ele continua: não está acontecendo nada. E ele continua, daqui a pouco ele no bar vai se considerar diferente. Estranho, né? Estranho. Então, por isso que lá na igreja, o cara responsável por essa frequência não pode ficar naquela coisa assim: você precisa parar de ir naquele bar, porque você está forçando. Você está fazendo o cara fazer uma escolha. E normalmente o cara faz a escolha pelo lado que ele acha que se identifica mais. Aí ele diz assim: tá bom, se eu tenho que escolher, eu vou ficar no bar. Exatamente, isso acontece muito. E é interessante, Luiz, como a gente vê algumas descrições de Jesus, e era muito comum entre os judeus eles dizerem que Jesus andava com os mais simples e com as pessoas de má vida. Má vida. E aonde ele ia, ele falava do amor. E ele fala... E aos poucos, aquelas pessoas que se sentiam marginalizadas da sociedade, viam que tinham alguma utilidade. E a partir dali, iniciava um processo de melhora. É isso aí. Os sãos não precisam de médico. Pois é, isso é muito interessante. Então você veja que coisa, né? Jesus sabia o que ele tinha que fazer. E ele sabia onde ele seria muito mais importante. E fazia. E fazia. Né? Agora, aqueles fanáticos que confundiram o amor de Deus com a forma, com o ritual, entende? Eles achavam que Jesus estava errado. Dava-se muito valor ao... A forma! Aliás, Luiz, na introdução do livro Renúncia, de Chico Xavier, Emmanuel, ele faz uma descrição, ele conta aquela história de Alcione, e ele descreve que, se você... Ele fala que Jesus está no mundo, ele não é um ser inalcançável, isso, ele está no mundo. Exatamente. Mas aonde ele está? ele está onde existe a dor. Isso aí. Onde existe o sofrimento. Ele falou, exatamente. Não procure Jesus nos templos. É isso aí. Procure onde existe a dor, é o sofrimento. Aí. É ali que ele vai estar. Então, se você quer encontrar Jesus, vá ao encontro da dor. Isso aí. E você veja que a religião distorceu tanto que instituiu, inclusive, a clausura, que é para tirar os seus do mundo, para os purificar. Dos pecados do mundo. Dos pecados, né? Então eles se enfiavam lá numa montanha, se enclausuravam, fazendo jejum, né? E isso é muito comum na igreja. É muito comum, é o maior erro da igreja exatamente esse. Nós temos que nos afastar do mundo. Então todos nós aqui, quando a gente faz uma autoavaliação, a gente acaba reconhecendo, todos nós aqui, eu imagino que você também que está nos ouvindo, todos nós temos os nossos pontos frágeis, as nossas fragilidades, os nossos personalismos, os nossos exageros daqui e dali, todos nós temos. Mas nós temos o dever de colaborar na obra divina. De que maneira? Ajudando aquele que está ao seu lado nesse momento, sendo mais humilde, sendo mais educado, sendo mais gentil, fazendo luz onde há treva. Então, se você sente que é um ambiente um pouco deturpado ou um tanto deturpado, acende uma luz, nem que essa luz seja a luz do silêncio. E você devagarinho vai cooperando, humildemente. Expressão, nem que essa luz seja a luz do silêncio. A luz do silêncio. Exatamente. Porque muitas vezes o ambiente está tão perturbado. Não, e outra coisa, você vai fazer uma colocação que fica careta no careta. Meio. É. Então você silencia e aquilo chama atenção. Isso aí. Então eu imagino que todos nós podemos crescer e ajudar. Eu acho que essa dificuldade existe porque a gente acaba se achando tão incapaz, e nós não somos incapazes. Nós temos condições de dar a volta por cima. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 3 minutos. Vamos lembrar dos nossos patrocinadores. Como sempre, hoje nós estamos sem o Alan aqui, nós estamos sem o acesso ao Facebook, mas no Facebook nós temos a nossa página do programa Visão Espírita. Entre lá, convide os seus amigos para curtir. Sempre tem informações interessantes. Você pode fazer questionamentos, perguntas e divulgar cada vez mais a doutrina espírita. Em relação aos nossos patrocinadores, sempre destacamos aqui, em primeiro lugar, a União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, capitaneado pela Isabel, com a banca do Livro Espírita ao lado da biblioteca e muitas feiras de livros que acabam nos ajudando e quase sendo quase tudo que mantém esse programa Visão Espírita no ar. Várias colaborações são dadas através de depósitos identificados e a gente pede a você que sempre faça isso, nos ajudando a manter o programa. Também não podemos esquecer a USE de Americana com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Fique sócio pelo telefone 3468-3711 e a Pet Life Clínica Veterinária na Rua General Osório 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste, e atende pelo telefone 3628-8700. Muito bem, meus amigos, agora podemos começar o segundo bloco do programa Visão Espírita. E dessa vez estamos estudando o livro O Céu e o Inferno. É um livro maravilhoso. Ele segue mais ou menos a tônica do livro A Gênese, abordando outros temas. E o Kardec, como sempre, ele vai discorrendo sobre alguns assuntos. E ainda estamos na primeira parte, o capítulo 3, em que ele fala sobre o céu. E aí ele dá várias descrições e referências ao céu de algumas religiões e ao céu que o Espiritismo interpreta e coloca para o conhecimento de todos. E hoje aqui vamos trazer alguns itens, a começar pelo item 15 da primeira parte, capítulo 3, em que Kardec faz a seguinte abordagem, eu faço a leitura, Luiz e eu comentamos devagarinho, ponto a ponto, de modo que a gente possa dividir com vocês todo esse pensamento de Kardec. Aliás, eu vou começar a falar agora sobre o que é o pensamento de Kardec, a tônica. Quais as imagens que ele joga, que caminho ele segue e que nós devemos prestar atenção para nos tornarmos um pouco mais críticos nas leituras que fazemos. Escreve Kardec: todas as inteligências concorrem, pois, para a obra geral, qualquer que seja o grau atingido, e cada uma, na medida de suas forças, seja no estado de encarnação ou no espiritual. Por toda parte a atividade, desde a base ao ápice da escala, instituindo-se, coadjuvando-se em mútuo apoio, dando-se as mãos para alcançarem o zênite. Assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo corporal, ou, em outros termos, entre os homens e os espíritos, entre os espíritos libertos e os espíritos cativos. Assim, se perpetua e consolidam, pela purificação e continuidade de relações, as verdadeiras simpatias e nobres afeições. Então Kardec deixa claro que todos, querendo ou não, consciente ou não, estamos inseridos nesse sistema de cooperação contínua para uma solidariedade universal. E Kardec continua: por toda parte, a vida e o movimento, nenhum canto do infinito despovoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por legiões inumeráveis de espíritos radiantes, invisíveis aos sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja vista deslumbra de alegria e admiração as almas libertas da matéria. Por toda parte, enfim, os deveres cumpridos. Por toda parte, enfim, há uma felicidade relativa a todos os progressos, a todos os deveres cumpridos, trazendo cada um consigo os elementos de sua felicidade decorrente da categoria em que se coloca pelo seu adiantamento. Eu queria chamar a atenção, Luiz, e queria que se pudesse você fazer um comentário, em que quando a gente olha para o espaço, através dos telescópios, ou desses programas de televisão, a gente olha aqueles milhares, milhões, centenas de mundos espalhados no universo, e você imagina um grande vazio, um grande escuro e um grande silêncio. Agora, olha essa colocação do Kardec, eu gostaria que você fizesse um comentário. O Kardec fala: por toda a parte nesse universo, a vida e o movimento. Dois pontos. Nenhum canto do infinito despovoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por legiões inumeráveis de espíritos radiantes. Numa das apresentações que eu fiz sobre a pluralidade dos mundos habitados, tem um fóio que eu mostro a questão de o número de moléculas de ar em todas as situações. Então, no nosso ar normal, se você pegar um cubo de 1 centímetro por 1 centímetro, ali tem 6 sextilhões de moléculas de ar. E aí você pega depois aqueles invólucros que é removido o ar para provocar o vácuo. Aí, ali, a gente consegue tirar de 6 sextilhões para 3 trilhões. E aí vai indo até que chega numa estrela. E aí então você tem uma molécula de ar por 1 quilômetro quadrado. Né? Quer dizer, então cada vez vai ficando mais rarefeito. Mas não existe o vácuo absoluto. Né? Então, o que ele coloca aí é exatamente sobre os espíritos que habitam todo esse universo. Nós estamos acostumados, e nós comentamos muito, que Jesus é o governador do mundo. Né? Então, a nossa Terra, nós sabemos que quando ela, e a informação dos livros espíritas, que quando a nossa Terra foi formada, Jesus presidiu essa formação. Né? Então nós conhecemos pela geologia, pela formação dos mundos, toda aquela nebulosa, depois se condensando, formando o nosso sistema solar. Né? E nós sabemos que o nosso sistema solar ele pertence a uma galáxia, que é a nossa Via Láctea. E nós sabemos que na Via Láctea, sistemas solares como o nosso tem aproximadamente 100 bilhões deles. Aí você imagina, se cada galáxia, cada sistema desse tem um Cristo, o número de Cristos que já existem e a pléiade de espíritos que dão suporte a esse Cristo. Nós sabemos e temos uma ideia do que se refere ao nosso sistema solar. Né? Então a gente viu no cinema o nosso lar. Agora, imagina nos outros mundos, nas outras galáxias, porque de galáxias, também além da nossa, tem mais 200 bilhões de galáxias. Então nós não podemos, e nem convém ficar pensando muito nisso, porque eu tinha um professor de matemática que ele dizia assim, não pensa muito nisso, porque às vezes a cabecinha se perde, né? Então, na realidade, as coisas são muito amplas. E por isso que a doutrina espírita acertou e tomou nota 10 quando definiu Deus como inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. É muito interessante. É? Então nós temos isso que a gente descreveu como os Cristos de todos quantos sistemas que existem, mas o Deus é um só. E aí o Kardec, ele finaliza esse tópico, Luiz, falando de uma coisa interessante, que ele fala, olha que interessante, das qualidades do indivíduo depende-lhe a felicidade, e não do estado material, do meio em que se encontra, podendo a felicidade, portanto, existir em qualquer parte onde haja espíritos capazes de a gozar. Nenhum lugar lhe é circunscrito e assinalado no universo. A gente quer dizer, aqui é o céu. Não, não é o céu, é em qualquer lugar onde existe felicidade. Onde quer que se encontrem os espíritos, podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda parte. É, então aí eu vou comentar uma coisa, e é sério, para reflexão. Né? Nós estávamos crucificando o Cristo, onde qualquer espírito teria milhões de razões para sofrer, para maldizer. E ele transformou aquele momento que seria um momento de tristeza, de sofrimento, em um momento de felicidade. Ao dizer assim, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. São crianças. Entende? É como você estivesse brincando com uma criança birrenta e em vez de dar um tapão naquela criança e dar uma chinelada, né, você, aquelas avós faziam isso constantemente. Né? Aquele netinho chato, aquele netinho birrento, fica fazendo a ruaça e a vovinha pega, segurando as mãozinhas dele que é para não se machucar, né? E dá uns beijinhos. É isso que nós precisamos entender. Não dá para. E nós começamos a evoluir quando nós começamos a perceber essas coisas. Já é um indício de evolução. O Kardec, então, ele fala que a felicidade depende das suas qualidades. E aí no item 16, que é pequeno, ele dá sequência nisso e ele fala assim, Kardec. Entretanto, a felicidade não é pessoal. Dois pontos. Se a possuíssemos somente em nós mesmos, sem poder reparti-la com outrem, ela seria tristemente egoísta. Olha que frase bonita. É, não, também a encontramos na comunhão de ideias que une os seres simpáticos. Os espíritos felizes, atraindo-se pela similitude de gestos e sentimentos, formam vastos agrupamentos ou famílias homogêneas, no seio das quais cada individualidade irradia as qualidades próprias e satura-se dos eflúvios serenos e benéficos emanados do conjunto. Isso aí, Geraldo, você vê numa família. Que coisa, né? Você quando tem um espírito esclarecido numa família, e você tem aqueles rebeldes. Sempre, né? Tem, né? Aqueles rebeldes que nunca está bom. É. Não, ele nunca... Mas aquele espírito evoluído, por enxergar os outros como em degraus menores, mas vão chegar lá, né? Então ele sente felicidade em tudo. Porque ele percebe, inclusive, por exemplo, aqueles espíritos comprometidos, ele percebe até quando aquele espírito está dando uma evoluidinha. Entendeu? Porque eu gosto muito dos números, né? Mas o cara pode ser um espírito inferior na escala 3. E essa escala indo de 3 a 100, daqui a pouco você está numa escala 10, você percebe que o cara passou da 3 para 4. Ele continua inferior, mas passou. Melhorou, né? Melhorou. É isso que eu chamo a atenção de umas atitudes que nós temos no centro espírita completamente errada. Por exemplo? Os espíritos vivem martelando na nossa cabeça. Vê a parte boa. Não realça os defeitos, realça as qualidades. Eles vivem repetindo. Tudo quanto é lição dos espíritos, nós ficamos escutando isso. realça a parte boa, enaltece o bem. E aí o que acontece? O cara entrou na casa espírita, ficou um ano lá, mas ele não se purificou, ele continua o cara que ele era. Ele deu uma melhoradinha. Mas está frequentando, né? Está frequentando. Mas dentro dessa frequência, daqui a pouco ele dá uma rateada, aí a gente diz, oh, que espírita que você é. É verdade. E, inclusive, quando a gente faz isso, a gente está evidenciando uma falta de conhecimento. Falta de caridade. Falta de caridade e de conhecimento doutrinário. Kardec foi muito claro com relação quando ele definiu os espíritas. Ele não disse assim, ah, os espíritas são aqueles anjinhos melhores que convivem entre nós. Não, ele disse assim, espírita é aquele que faz um esforço por se transformar. Vencer as suas más Exatamente. Paixões. Né? Então por que que Jesus apareceu para Madalena? Porque a Madalena foi a criatura que Jesus encontrou na Terra que fez o maior esforço para se transformar. De um ponto para outro. De um ponto para outro. A Madalena foi da prostituição para purificação. Purificação, meu Deus. Maria já veio num grau, num patamar elevadíssimo. Agora, Madalena não, se transformou realmente. E é isso que nós precisamos aprender. Para com esse negócio de ficar vendo o defeito das pessoas e principalmente dentro do nosso ambiente espírita. É verdade. E aí o Kardec ele finaliza assim, esses espíritos felizes que se encontram em algum lugar, ele fala assim, os membros deste, ora se dispersam para se darem à sua missão, ora se reúnem em dado ponto do espaço a fim de se prestarem contas do trabalho realizado, ora se congregam em torno de um espírito mais elevado, para receber instruções e conselhos. E eu, a hierarquia. Hierarquia, o respeito ao conhecimento, isso é muito comum nas descrições do André Luiz. Por exemplo, o Chico não habitou entre nós? Não era Sim. um espírito elevado? O Chico não era um anjo. Indiscutível. Mas era um espírito elevado. Muito. Ele desencarnou. Para onde é que ele foi? Para o seio daqueles espíritos que, como ele, estavam por aí fazendo bem. Com certeza, ele estava no meio igual ao que ele conseguiu. Exatamente. Cultivou, né? Exatamente. E aí, a gente finaliza o livro O Céu e o Inferno, nesse item 17, quando Kardec, também num tópico pequeno, escreve assim, posto que os espíritos estejam por toda parte, os mundos são de preferência os seus centros de atração, em virtude da analogia existente entre eles e os que os habitam. Em torno dos mundos adiantados abundam espíritos superiores, como em torno dos atrasados pululam espíritos inferiores. Cada globo tem, de alguma sorte, sua população própria de espíritos encarnados e desencarnados, alimentada em sua maioria pela encarnação e desencarnação dos mesmos. Esta população é mais estável nos mundos inferiores pelo apego deles à matéria e mais flutuante nos mundos superiores. Depois nós vamos abordar pela isso. Pela falta de apego. Pela falta de apego. Destes últimos, ausência, porém... Ausência, né? Não é falta. Ausência de apego. Destes últimos, desses mundos superiores, porém, verdadeiros focos de luz e felicidade... Espíritos se destacam para mundos inferiores a fim de neles semearem os germes do progresso, levar-lhes consolação e esperança, levantar os ânimos abatidos pelas provações da vida. Por vezes, também se encarnam para cumprir com mais eficácia a sua missão. Eu queria finalizar isso aqui, Luiz, jogando para você essa imagem, que ele fala que o apego dos espíritos que ainda vivem nesses mundos onde a reencarnação é o mote principal, é a máquina mais importante para o progresso. Esses espíritos estão apegados a este mundo porque eles são atraídos pelos pensamentos, pela conduta, por aquela energia que é comum a esse mundo. Aí ele coloca essa imagem de lado e fala, os mundos superiores, eles estão lá, se reúnem para trocar essas informações, mas não existe aquela atração pelo mundo e essa população é flutuante. Porque eles desenvolvem tarefas de ajuda e até reencarnam em tarefas edificantes aqui na Terra. Queria que você comentasse sobre isso. Posso comentar com uma frasezinha aqui? O pessoal não dá bola, mas Jesus soltou lá há 2000 anos assim. Cultiva o tesouro que a traça não rói. Nos mundos inferiores, os espíritos cultivam o tesouro que a traça rói e se apegam a ele. Nos mundos superiores, eles foram para lá porque cultivaram o tesouro que a traça não rói. Então, eles não se apegam àqueles mundos porque as coisas materiais não lhes atraem. Eles estão atraídos pelo tesouro que a traça não rói, que é a felicidade, a virtude, o amor. Entendeu? Quer dizer, então, não existe capacidade da gravidade do planeta atraí-los. Porque é cada vez mais imaterial. Eles se distanciam dessa atração física. Exatamente. Né? Nós não falamos que o nosso corpo é uma clausura para nós, um escafandro. Nos mundos superiores não existe esse escafandro. E é uma coisa interessante para a gente aprender a observar. Você que está nos ouvindo, observe na sua família. Na sua família, aquela que está dentro do seu lar. Existem aqueles espíritos que são mais desprendidos, são mais soltos, gostam de estudar, de ler. O outro não gosta. O outro é irritado, o outro é bravo. Um gosta de música, o outro não gosta. Então você começa a ver que esses habitantes que compõem o seu lar, eles estão em padrões espirituais diferentes. Tem aquele espírito que é o apaziguador e tem aquele espírito que gosta da confusão, que gosta da briga, gosta de partir para o confronto. Que ele é sempre o contraditório, né? O grupo está indo de um lado, ele é o do contra, ele quer fazer outra coisa. Enquanto um destaca uma coisa boa, ele destaca uma coisa ruim. E essa heterogeneidade faz parte de todo um contexto. E esse grupo é a família. É ali que nós somos situados para aprender a conviver com essas pessoas e ajudá-las. E essas pessoas que estão convivendo com você têm que ser ajudado por você. Então existe uma troca entre todos e isso é uma realidade do mundo. Né? Nós vamos falar, por exemplo, sobre o egoísmo. Vamos só pegar o egoísmo, que é uma das mazelas do mundo. Você tem 5 filhos, o pai e a mãe. Aí você pega 7 pirex, reparte o pudim, pedacinho igual para todos os 7. Tem aquele que chega e pega, passa a mão em dois pirex, né? Ou derrama um pirex em cima do dele. E tem aquele que diz assim, não, o meu pode comer. É, isso é verdade. Entendeu? Quer dizer, então você tem aquele que já é desprendido. Já está nele, aquilo lá ele já tem o tesouro que a traça não roeu. Isso é um exercício interessante, Luiz, que eu lembro que o meu pai na infância, a gente era muito simples, né? E ele fazia isso, nós éramos 8 filhos, né? Ele comprava aquela latinha de goiabada, abria, tirava a tampa, né? E cortava em 8 pedaços certinho e colocava em cima de um prato, chamava um bolo e falou, escolhe o seu pedaço. E a gente, naquela ignorância, se escolhia o maior, né? Porque a gente já disse, não gosta certinho. Isso, mas... E tinha a raiva daquele irmão, vou deixar o menos para ele. Isso é um comportamento. É, mesmo. Exatamente. Mas revela a tendência do espírito. Exatamente, quem é quem. Exatamente. E você vai perceber que tem sempre aqueles, não pode comer o meu que eu não faço questão. É, esse é trouxa. É, entendeu? Esse é bobão, fica tranquilo, fica do lado. Você, o outro sempre quer ficar junto com ele, né? Porque sabe que vai comer os dois. É, existe uma frase na pediatria que é muito interessante, que ele fala assim, um dos grandes pediatras falava, nada mais sério do que observar uma criança brincando. Naquela brincadeira da criança, ela está dando todos os traços de quem ela é. É isso aí. Na brincadeirinha com a boneca, com o carrinho, seja lá como for, ela está dizendo para onde ela quer ir. Aí você tem que estar atento a isso para saber o que fazer, isso, o que dizer. Isso aí. Né? Muito interessante. Uma correção de rumos. Correção de rumos. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 26 minutos. Agora vamos lembrar que o nosso programa, como eu já disse anteriormente, vive também da doação de você que está nos ouvindo. E a gente apela para você, a gente sabe da crise, da dificuldade econômica de todo mundo. 10, 15 reais, 5, 20. O Luiz fala que tem depósitos de 300 reais. Tem aquele que coloca 5, aquele que coloca 10, mas isso é fundamental para a manutenção do programa. Você pode dizer, Luiz, como é que está? Se a gente está em dia com a rádio, como é que está a situação? Olha, o Margato não me posicionou ultimamente, mas as arrecadações continuam. Existem aqueles que depositavam, por exemplo, ainda estão depositando na minha conta. aquilo lá diminuiu um pouco, mas tem aqueles que continuam depositando, né? Tem uma pessoa que deposita todo mês 220, e tem uma outra que deposita R$30, eu acho que já vai mais de 6, 7 anos. Puxa. E é uma pessoa simples. Olha só. Uma pessoa que, inclusive, às vezes tem dificuldade quando o INSS não dá aqueles remédios que a farmácia diz que é de graça. Que coisa, né? Quanta gente. Mas está lá. Então, mensalmente, aqueles R$30 são depositados na conta do Brasil, do Banco do Brasil. E o que a gente coloca para as pessoas é exatamente isso. Que elas procurem fazer o que dá para fazer. Se 100 pessoas depositarem R$5, dá R$500. Nossa. Entendeu? Quer dizer, então o importante é isso. O que eu sinto, isso aí eu estou abrindo meu coração, né? Com o número de ouvintes que nós temos, pelo menos eu sinto isso, poucas pessoas depositam. Entendeu? Eu estou falando aí de depósito efetuado por meia dúzia. Eu acho que nós teríamos condições tranquilas de ter, no mínimo, assim, umas 100 pessoas depositando esses R$5 que eu estou falando. Né? Existem outras pessoas que depositam na conta da USE, eu sei disso. Agora, de vez em quando nós estamos caindo nessa esparrela de ter que fazer pizza e uma correria. E aqui nós temos o patrocínio da USE. O pessoal, sim, da USE é fantástico. Fantástico, sem dúvida. Que lá em Piracicaba, por exemplo, nós não temos patrocínio de USE. Entende? Quer dizer, então temos patrocínio de individuais. E lá o programa tava também, o programa radiofônico é caro, é 1.200. Lá nós pagávamos 1.100, alguma coisa, aqui pagamos 1.400. Né? Já pedi, inclusive, para o Paulo, estou até aguardando aí para ver se ele não dá uma enxugadinha nisso, porque realmente eu sei que a USE faz um sacrifício. Mas lá em Piracicaba nós, inclusive, paramos o programa, agora dia 31 de dezembro, foi o último, né? E vamos partir só para a Rádio Web, porque nós tínhamos, com essas colaborações, a gente tinha angariado um fundo, né? E mais o número de colaboradores hoje, o programa custava R$1.000, o número de colaboradores lá estava por volta de R$400, R$500. Então, fatalmente, em 3, 4 meses, nós ia acabar com o caixa. Então, aí o que optamos? Na Rádio Web, a Rádio Web custa para nós R$300, é fixo. Entende? Não custa mais do que isso. Aí nós compramos uma mesa de som profissional de 12 canais. Então nós vamos fazer o programa ao vivo, mas pela Rádio Web. Nossa, excelente. Excelente. Por quê? Porque nós tínhamos um capital, já tinha quase R$3.000 de capital. Compramos uma mesa por quase R$2.000. E agora então podemos fazer o programa ao vivo e podemos fazer todo dia. Se a gente quiser fazer programa todo dia, faz. Nós vamos fazer o Evangelho no Lar. Então foi um planejamento no muito sentido legal, de vamos lançar o programa da Rádio AM e aí com o programa da Rádio AM a gente chama o pessoal para o aplicativo e nós estávamos com 90% do pessoal escutando rádio pelo aplicativo. Então possibilitou isso. Então vamos até, eu até escrevi aqui, a gente a partir da semana que vem vamos divulgar cada vez mais a União Rádio Web, uma rádio que você pega pela internet. Inclusive o nosso programa hoje, esse de hoje, está sendo passado ao vivo na União Rádio Web e toda semana ele repete 2 ou 3 vezes. É, eu de vez em quando eu pego lá no isso, caso, estou ouvindo não, eu falar não, constantemente. Lá, interessante. Nós temos um amigo que ele está com câncer, né? E o Wilson e o Serginho foram visitá-los essa semana passada, estão fazendo uma visita semanal. E o entretenimento dele é escutar a União Rádio Web. Puxa, que bacana. Então, provavelmente ele esteja nos escutando, que ele receba o nosso grande abraço. Sem dúvida. O nosso abraço fraterno. Como é que ele chama? Eu vou declinar, mas... né? Mas é o Randall. Randall. Randall Juliano é um amigo nosso, é espírita de há muitos anos, né? Eu o conhecia, inclusive ele trabalhou na mesma empresa que eu, mas o entretenimento dele é escutar a União Rádio Web. Um grande abraço para ele e tenha certeza que todos nós aqui estamos batalhando em prol de um ideal comum. Isso, né? É. Muito bem, lembrando que o depósito pode ser identificado nas contas Banco Santander, agência 0210, conta corrente 13001714, dígito 0. Vou repetir, o banco de preferência, Banco Santander de Santa Bárbara do Oeste, agência 0210, conta corrente 13001714, dígito 0.

que era uma música que o meu pai cantava muito em casa, né? A Felicidade Foi Embora. Mas é muito bacana, eu acho que isso dá um clima muito fraterno, muito amigo, muito calmo ao nosso programa Visão Espírita. E você vê que a gente não sabia, eu não sabia que você ia falar sobre a felicidade hoje. Sobre a felicidade, você vê que coisa interessante, né? Muito bem, meus amigos, estamos aqui já em condições de começar o terceiro bloco, são 10 horas e quase 37 minutos, e vamos agora começar o livro, a coleção de livros da Terezinha Oliveira, que cada vez mais eu tenho me encantado com o seu trabalho. Você que não conhece, deve ter essa coleção da Terezinha e estudar em sua casa. Nós estamos aqui no item, no capítulo, no sexto livro, Estudos Espíritas do Evangelho. E estamos no capítulo 11. A gente vem falando de vários assuntos e hoje nós vamos falar sobre os três batismos. O batismo da água, o batismo do fogo e o batismo do Espírito. Aqui existe até muitos lugares que tem uma conotação simbólica e filosófica, mas vocês vão ver que tudo de maneira direta ou indireta está inserido no texto que a Terezinha escreve. Muito bem, capítulo 11, a Terezinha fala sobre o batismo da água. Por quê? Porque ao tempo de Jesus tinha esse hábito do batismo da água, né? E ela vai descrever isso. A palavra batismo quer dizer imersão, mergulho. Entre parênteses, do grego baptisma, passando ao latim baptismus, fecho parênteses. O costume de batizar não tem sua primeira origem no cristianismo, pois nos relatos de diferentes seitas de povos da antiguidade, encontramos referências a banhos purificadores, aspersões e imersões que preparavam os crentes para o culto às suas divindades. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Luiz? Ou continuamos na leitura? Não, pode continuar, daqui a pouco. Então, isso foi instrutivo ao sabermos que esse hábito do batismo é uma coisa milenar, não é agora da religião, é uma coisa que vem antes do Cristo. O batismo é antes do Cristo, não foi o Cristo que inventou isso, não foi João Batista que inventou, vem antes do Cristo, antes de Jesus. A Terezinha continua. Como surgiu na área cristã? Quer dizer, como é que o batismo ficou incorporado no cristianismo? Escreve a Terezinha. Foi João, entre parênteses, filho de Zacarias e Isabel e segundo a tradição, primo de Jesus, fecha o parênteses, quem deu início à prática do batismo entre os judeus, de modo popular. Ele anunciava a vinda do Cristo e convidava o povo a se arrepender dos seus pecados. E aos que o atendiam e se propunham a uma renovação moral, ele batizava, entre parênteses, mergulhava nas águas do Rio Jordão, fecho parênteses. Por essa prática ficou conhecido como o Batista, ou seja, o que batiza. Então João foi relembrando, refazendo e repetindo esse hábito do batismo com a água. Aí a Terezinha começa no significado. Aí começamos a entrar num aspecto filosófico. A Terezinha escreve, o batismo de água era uma prática simbólica, um testemunho público de arrependimento e propósito de corrigir-se, entre aspas, lavar-se dos seus pecados. É o que fica evidente em passagens como estas. E a Terezinha lembra o registro de Mateus no seu capítulo 3, quando ele diz, eu, na verdade, vos batizo com água para vos trazer à penitência, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Me parece uma frase de João Batista registrada em Mateus. E aí apareceu João, batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Por simbolizar arrependimento dos pecados, João só aplicava o batismo em adultos que tinham do que se arrepender e podiam analisar o certo e o errado para não se arrependerem. e mostrava que não adiantava o batismo de água em quem não tivesse realmente arrependido. Exemplo, há muitos dos fariseus e saduceus que foram até ele para que os batizasse, admoestou: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Eu acho que aí já tem um... Isso, então, já temos bastante material até para fazer uma reflexão. Sim. Sobre aquilo que é feito hoje, né? O Caibachute tem um livro muito interessante que ele, sobre o batismo. E ele diz o seguinte, que essa prática do batismo, ela foi obtida numa tribo que chamava os Baptas. E esses Baptas, eles faziam esse ritual, esse do batismo, né? Esse cerimonial. E daí, com o cristianismo se espalhando por todo o Oriente, ali pelo mundo, começaram a surgir muitos cristãos, que Paulo, inclusive, foi, né, entre os gentios, quer dizer, aqueles que não eram judeus, estrangeiros. E aí, os judeus queriam que fizesse a circuncisão. Sim. E esses povos não admitiam a circuncisão, porque conheciam a finalidade da circuncisão, que seria uma finalidade higiênica e não de pureza, de religiosa. E aí, o Paulo, João, eles muito espertos, eles instituíram o batismo, que seria uma substituição à circuncisão, mal menor. Né? Então, aí os gentios se sujeitavam ao batismo, mas não se sujeitavam à circuncisão. Então, foi uma média que eles fizeram para dar uma contemporizada. Né? E aí você vê que o batismo que João praticava era o batismo já em adulto. Por quê? Porque era batizado aquele que conhecia e admitia o arrependimento da sua vida pregressa. Então, aqueles que se arrependiam das coisas erradas que faziam e tinham o propósito de se melhorar, eles se batizavam. Né? E você vê que hoje a prática, na grande parte das igrejas, é o batismo em bebê. Então, como é que um bebê pode se arrepender? Já foi, distorce a origem. Isso, né? Mas aí também foi um somebody love aí, que é para eliminar o pecado capital. Que, né, que é uma coisa absurda. Vai se criando. Isso, né? Quer dizer, porque aí confirma a validade do pecado capital, que seria o pecado de nascer por termos matado Cristo. Né? Quer dizer, então é uma coisa que as religiões instituem, as pessoas não raciocinam, né? Porque como é que eu posso eu admitir que eu nasci e nasci com o pecado de ter matado Cristo? Né? Quer dizer, é uma coisa realmente que não faz o mínimo sentido, né? E as pessoas fazem por repetição e por imposição da igreja. Então é uma coisa que nós precisávamos, se nós queremos realmente crescer, queremos evoluir, ser mais questionadores. Né? A gente não pode ficar fazendo as coisas aí por fazer porque a igreja manda. Aliás, desde o tempo de João Batista, ele tinha deixado claro que aquele gesto do batismo era um gesto simbólico. Simbólico. Era um gesto de que um indivíduo manifestava e ele via a honestidade das palavras. Eu me arrependi, ele era batizado porque ele se arrependeu. Ele tinha o sentimento do arrependimento, a necessidade da mudança, ele era batizado num novo pensamento. Agora, olha só, já naquele tempo, e mostrava que não adiantava o batismo de água em quem não estivesse realmente arrependido. Há muitos dos fariseus e saduceus falaram, também quero ser batizado. Ele falou, não. Mas não é isso, não é? Eu quero ser batizado, a partir dele está purificado. Vocês têm que se mudar. Então, o batismo não salva ninguém. O que salva é a mudança que você faz. A transformação que você faz dentro de si mesmo. O batismo é um cerimonial. A importância é a importância de um cerimonial. Nada mais que isso. E aí, ele com a tirezinha, continua assim. Por que que Jesus foi batizado? Interessante. Aí a Terezinha escreve, Jesus foi ter com João para ser batizado por ele. João ainda não sabia que Jesus, era o Messias, mas reconhecia que seu primo era bom, virtuoso e melhor que ele próprio, não precisando do batismo do arrependimento. Ele tinha essa ideia, Jesus não precisa disso. Por isso não o queria batizar. Aí ele diz, o próprio João, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas ele reconhecia a grandeza e a superioridade de Jesus. Respondeu Jesus, deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça. Jesus sempre repetia isso, né? Eu vim cumprir a lei. Vim cumprir a lei. Que coisa. Referia-se Jesus a Moisés e os profetas, que para os judeus eram a lei. Havia previsões feitas sobre o Messias que deveriam ser cumpridas, como a que está escrita em Isaías. Geraldo, só um parênteses aí. Aí é que eu me baseio naquele meu artigo que escrevi sobre o mestre, por quê, né? Deus meu, por que me abandonaste? Né? Jesus, na realidade, ele só citou aquela frase para cumprir a lei. A lei. Que Davi, lá no Salmo 21, 81, não lembro qual é, ele mencionava isso. Né? Então, Jesus recitou o Salmo de Davi. E fica claro quando ele fala, João, deixa por agora, quer dizer, me batiza, isso aí, não tem problema, porque nos convém cumprir toda a justiça. E mais adiante que ele fala, e repousará, isso em Isaías, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quer dizer, o Isaías, como se fizesse essa previsão, essa visão, né? E aí a Teresinha continua. Também era preciso se cumprisse o aviso que João recebera sobre como reconhecer o Messias, para poder anunciá-lo ao povo. E aí o João fala, eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar com água disse-me, aquele sobre quem vires descer o Espírito e ficar sobre ele é o que batizo com o Espírito Santo. João mergulhou Jesus nas águas e nada ocorreu. Mas depois, quando Jesus já saíra das águas e se pôs em oração a João, eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado em quem me compraz. Você observou o detalhe aqui? Oh, ele fala, descendo João, como pomba. Descendo, mas ele fala assim, mas depois quando eu saio das águas e se pôs em oração, a João, quer dizer, na cabeça de João, eis que lhe abriram os céus. A visão dele não estava vendo. De repente ele passou a ver. Clarividência. A clarividência. João é que viu isso. Né? É isso que ele não... ele viu, e aí é a coisa da igreja, né? Ele viu descendo sobre ele, quer dizer, Jesus orou, entrou em sintonia com o alto, então ele deve ter visto um espírito, né, vindo, e ele descendo como pomba. Quer dizer, o espírito veio de cima para baixo. Né? E aí entrando em sintonia com Jesus, e aí a igreja colocou como uma pomba, né? O símbolo. Exatamente. Né? E aí a Teresinha continua. Diante do fato, João ficou sabendo que Jesus era o enviado de Deus ao mundo para esclarecer a humanidade e libertá-la do erro. E aí João começou a testemunhar: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim veio um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Bonita a frase, né? E mostrando, né, Jesus como um espírito já pré-existente. E que era mais que ele. E João continua. Eu vi o Espírito descer... Olha só. Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Quer dizer, ele viu, isso foi uma interpretação dele, isso, uma percepção dele. E você lembra Samuel, quando foi consultar a pitonisa de Endor, que ele diz assim, eu vi subir da terra. Né? Eu vi. Entende? Ele Não, e outra coisa, ele viu o Espírito subir da terra é por conta dele. Entende? Porque como Moisés estava enterrado, como Samuel estava enterrado, ele supõe que aquele espírito veio da terra. Na realidade não estava. É, ele veio do mesmo lugar que João viu. Ali misturou a concepção. Misturou, exatamente. Aí, por aí que Kardec alerta. Toma cuidado com a descrição que o vidente faz. Exatamente. O vidente, ele insere muita informação além do que ele vê. É até compreensível o próprio psiquismo, as próprias fantasias que nós temos, as nossas fragilidades. Geraldo, a gente vê alguma coisa e aí tem que dar mais informação. E a informação que a gente dá é por conta dos nossos registros. Nossos registros, é o que a gente tem. Exatamente. Né? Você vai dar aquilo que você tem. É isso aí. Né? E aí o João continua falando sobre Jesus. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Então, cumprido o reconhecimento do Messias, a rigor o batismo de água não era mais necessário. Quer dizer, uma vez tudo feito, estabelecido, né? E aí, vamos finalizar isso que eu acho interessante. Curiosamente, Jesus não batizava com água. Olha aqui, João Batista fez isso. Jesus não batizava com água. E aí a Teresinha descreve assim. E de fato, Jesus não adotou essa prática, como fica claro nesta passagem de João. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Alguns discípulos de Jesus batizavam com água, porque antes de seguirem a Jesus, tinham sido discípulos de João, com quem aprenderam a prática e, por certo, a julgavam importante. Mais tarde, com o aprendizado junto a Jesus, iriam se desapegando de tal costume. Mas Jesus trazia dois outros batismos, como anunciou João, dizendo Jesus, aquele que vem após mim, João que diz, aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e o fogo. Não iria exemplificar o simbólico exterior e não mais necessário o batismo da água. Quer dizer, enquanto João batizava com a água, Jesus viria a batizar com o Espírito Santo e com o fogo. Daí é exatamente a questão que você leu lá do Emmanuel na primeira vez, a questão das provas. Das provas, né? Exatamente aí é que nós somos batizados. À medida que nós vamos sofrendo as provas, e agindo de conformidade como o Senhor agiria, nós estamos sendo batizados com fogo. E aí, à medida que nós vamos correspondendo à atitude do Cristo, nós vamos nos elevando. A ponto de o Paulo dizer, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Nossa, essa frase é maravilhosa. De tanto que ele viveu esse batismo do fogo e correspondeu. Então é interessante que a gente guarde. Qualquer cerimonial, ele tem a importância e o peso de um cerimonial. Mas o mais importante é aquilo que vai dentro do coração. É aquela mudança interior que você faz consigo mesmo. Primeiro, sempre digo isso, dentro do lar começa, mas fora do lar também. Você tentando ser melhor a cada dia, ser mais compreensivo, ser mais amigo. Eu acho que esse é o batismo maior. Aqui não é crítica a religião nenhuma, mas você vê vários lugares onde ainda existe o batismo. Eu até entendo a boa intenção, um ritual até muito bonito, muito bacana, mas aquele gesto, aquele cerimonial tem que estar acompanhado de uma mudança de comportamento do indivíduo. Se não tiver essa mudança, esse cerimonial fica esvaziado. As próprias igrejas, Geraldo, ressaltam isso com relação ao batismo, com relação à oração. Né? Então, é que Jesus colocou, aqueles que me louvam com os lábios. É você fazer uma oração recitada, uma oração sem sentido. Né? Uma coisa, por exemplo, que nós, espíritas, trouxemos como um costume das religiões, a oração dominical é uma oração decorada. Né? Então, por exemplo, você não sabe fazer uma oração espontânea, você faz a oração dominical, Pai Nosso. Né? Você não sabe fazer uma oração espontânea. E agora, faça aquilo com sentido. Né? Agora, normalmente nós trouxemos esse ritual das igrejas. A gente faz uma oração espontânea e depois faz o Pai Nosso. E aí a reza. Né? Quer dizer, então você fez uma oração espontânea, morreu, acabou. Fez oração espontânea do coração, sentida. Né? Não precisa fazer o Pai Nosso. Porque a oração é o sentimento. Exatamente. Né? É a comunicação. Se você já externou aquele sentimento, O Pai Nosso depois da oração é uma reza. Volta-se um convencionalismo. Exatamente. Né? E não tem o mesmo sentido. Agora, você não sabe fazer uma oração espontânea, faça o Pai Nosso. Isso não quer dizer que o Pai Nosso é maravilhoso, sim, é lindo. Aliás, no Evangelho fala sobre o Pai Nosso. Agora, faça a coisa com sentimento. Com sentimento. Né? Quer dizer, é como aquelas orações mesmo espontâneas que são discursos. Né? Você faz aquele discurso, uma coisa linda, tá para os caras que estão na igreja ouvir. E dizer assim, poxa, como ele é inteligente, como ele é sábio. Que prece né? linda. Exatamente. Né? E os espíritos assim, meu Deus, está só se exibindo, né? Quer dizer, ele não sente nada. Você vê ao ponto, Jesus orou e entrou em sintonia e João viu descer sobre ele o Espírito. Que né? Exatamente. Então, quando você faz a coisa com sintonia, você estabelece isso pelo sentimento. Ouça aqueles que têm ouvidos de ouvir e veja aquele que tem olhos de ver, né? Muito bem, 10 horas 57, quase 58 minutos. Luiz, a gente nem percebeu, o tempo passou, Luiz. Suas últimas palavras. Amanhã eu estarei em São Pedro, no Centro Espírita Bezerra de Menezes. Aliás, essas últimas 3 semanas eu fui 3 vezes para São Pedro. Ah, que beleza. Eu estive lá no Francisco Eloy, lá no Centro Espírita Francisco de Assis, depois na União Espírita, na última segunda-feira, e hoje, amanhã, estarei em São Pedro, no Bezerra de Menezes. Muito bem. Então, eu peço ao Luiz que faça a prece final para que a gente possa fazer um encerramento aqui. Mestre amado Jesus, mentores amigos, nós estendemos as nossas vibrações, esse entrelaçamento com os amigos espirituais, através das ondas de rádio, com todos aqueles que estão em sintonia conosco. E em especial nós te rogamos por qualquer um desses ouvintes que hoje esteja amargurado, triste, sentindo alguma coisa no sentido de depressão, no sentido de entristecimento, que essa pessoa seja envolvida por essas vibrações e possa entrar em sintonia com os amigos maiores. Ampara-nos a todos e permita que nós possamos iniciar uma semana de bênçãos, muito trabalho e muita paz. Que assim seja. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.